Tupi 3890, pronto para estudar questionamento, posição 08. 381 para o táxi. Tupi 3890. Salvador, até 35 no 7, suspende acionamento, Tiger 4. 5 no 7, aguarde para suspeito acionamento. Roger. Federal 9970, sabe LS da 10, estabilizado. Federal 9970, completa sinal, chama torre 1895. Torre 1895, Federal 9970. Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 182. Livre pouso na 10, tá baixando travado, Federal 9970 vento 190 graus 192. porta, altímetro 10 no 7, táxi Guiera, Índia Alfa, no Ponte Espera 2, 1, 8, adicionado 5, bom voo. Índia Alfa, 2, 9, 5, 6, 4, 0, 9. Salvador, Salvador, CNA 2, 5. Guia. Autorização Brasília, centro de informação GPS. Só aguardando a aeronave já no táxi, vai passar na retaguarda. Zero, táxi via Alfa Kilo, mais 3, posição 4, esquerda. Alfa Kilo, passa 3, posição 4, esquerda. Quando você está puxando a linha 25 para o seu lado de saída? Armário elétrico. Autorizado para o Expectionamento para o táxi. Canal do táxi 357. Programa 225, pronto para a cota. Ok. Autorizado Brasília, nível 380, via pêndulo 17, saída da Arbor, transição alerta. Decola da 10, curva direita, aciona 5135, chama controle 120, decima 8, coteja. Muito bem, para Brasília, 380, para o pêndulo 17, Arbor, alerta. Decola da 10, curva direita, 5135. 308, o controle, porque a 225, a transformação de 10 é o planejamento correto, chama para o Specs Lane. Chama lá, muito grato, meu 225. Delta 90, decolou 1-8, controle 120, destino 80. 308, boa. Salvador, bom dia, 3290. Salvador, bom dia, 3290. 290, prossiga. Decolado, passando 1500. É 3890, acione código segundo, 30, submantenha 330, sai da PUC. 330, 5130, PUC, 3290. Taxista 3597, tem 84 a bordo, 3 horas, alterna Berlândia. 384 a bordo, último entrou no 07, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera, chama o torre no 8, cima 9, tem com voo. Índia Alfa, Ponte Espera, 295. Salvador, bom dia, o voo 2093, tem que dar informação de que é autorização com fins. Bom dia, voo 2093, autorizado com fins, nível 360, via Pendulu 21, saída radar, transição alerta. Decola da 10, curva direita, aciona 5152, chama controle 120, decima 8, proteja. Confirma sua saída, por gentileza. Radar, transição alerta. Ciência 2603A, aerovia Pendulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decolada 10, curva direita, 5152, transponda 208, controle Salvador, voo 9093, no 612. Direito correto, para pushback, sinalamento. Chamo nessa, obrigado. Bom dia, voo, está com 1969, com uma posição de Elefa, direção Brasília, São Paulo. Autoridade, chamo para o táxi. Chamo táxi, obrigado, voo 4069. Ponto de 0 no 0, pronto. 35 no 7, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 242. Alinha e decolar, pista no 0, 35, ponto 7. Vanguarda, ponto, boa noite, né? Autorizado Brasília, nível 360, via Pendulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5155, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado para Brasília, 360, Pendulu 17, Arbor, Elefa. Decola da 10, direita, 5155, controle 208. Boa noite, Elefa. Está no 9. Planejamento correto, chama para pushback, acionamento. Cinco no sete, decolou 22, controle 120, autonomia de fora, já externa aqui, já é regional, azul, tá pronto pro táxi. Pulo no 0 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponte espera torre, no 8, sinal 9, 5, voo. Índia Alfa, ponte espera 2, tá ligado. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o Azul 2775, informação Juliette. Torre Salvador, Azul 4069, ponto espera da 10. Deixa eu configurar a 69, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 190 graus, 21 nós. Ok, a linha decola, Azul 4069. 2775, contato radar 58 milhas do Salvador. Boa e fácil para chegar a mar e deixa para 4.000 pés, existe no 097. Já foi bem fixado, deixa para 4.000, com no 097, para mar. Você queria confirmar o vento, o vento está de 1.85 graus com 2.19. A pista está molhada, fica acima do nosso resistente para pouso. A possibilidade de uma decoração mais próximo para pouso mais recente? 2775, afirmativo. Aguardo, doutores. Inicialmente voa na prioridade, descendo até 4.000 pés. Sim, então 2775. Mais 7 segundos aqui na posição. Sim, no tráfego ali para pouso e para decolagem, já parte quando pronto. Autorizado decolagem, pistola 0, vento 190 graus, 209, azul 4069. Linha de decolagem, azul Bravo 4069, decolagem aos 28, controle 120-1980, bom voo. Fechou, 0-7, 4-069. É, confirme o controle? 120-1980. 2-0-7, de azul 4069, decolou, passa a pista e fez. Azul 4069, contato radar na decolagem, submantendo verde ponto 340, após 2.000 pés, voa lida. É 2.000 pés, lida. Ban 3597, chamo centro Recife, frequência 126.0, alternando 28.8. 2-2-9, está agora abandonando 170 para 0-7. Passareiro 2-2-9, frente. Passareiro 4-9-5-1, descendo a identificação. Pushback acionamento no 612. Boa Mari, para interceptar a chegada Mari, no ideal desce até o 050. Afirmativo, pista molhada. Da acabada, por gentileza? Confirme. O teto, por gentileza? Minha... A gente solicitou a decoração para 17, então aguardando então o 275. Afirmativo, aguarde. Passageiro 2229, voo TAP. Já presente, TAP, Passageiro 229. Azul 2775, deixa para 2000 pés, vetoração para pistão 7, curva direita na proa 055, reporta para modificação de regras. Ciente, direita 075, descendo para 2000, informa quando o visual para modificação, 2775. Minas 3, agora vamos lá. 055, direita, 2775, descendo para 2000, com 1017. Do Índia Alfa, pode estar a 295, bom trabalho, agora 095. Olha, passe do 1895, passe com ondas com 4 amores, 3 horas e 12, de Alterra na Palma. É 5-5-154 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a chame torre no 1-9-5, bom voo. 7-7-7, via Índia Alfa, no ponto de espera a chame torre no 1-9-5, com o 9-7-7, obrigado, pai. Azul 4958, autorizado nível 050. 050, azul 4958. Passando 650, azul. Nada mais 2 minutos, temos 2 aeronaves para passar na retaguarda. Tá, ciente, 6225, obrigado. Da galinha Arilha Colarte, é 10, vento 190 graus, 179. Demora um teste do 10, será 629. Azul 4069, chama o PIF, frequência 125.1, alternando 33.95. Desce o corno 3.95, correto. Obrigado, Padre. Azul 2775, curva direita pro 080. Direita 080, solicita a modificação de regra 2775. Azul 2775, regras bônus modificadas 0936, doença para 1.500 pés. Com condições visuais, voa na proa 080. Condições visuais, proa 080, descendo para 1.500. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6225. Azul 2775, mantenha referências visuais, reporta visual em campo. Gente, reporta visual em campo, 2775. 2093, autorizado a linha, e mantém o pistão no zero. Ali, mantenha no zero, igual ao 093. Controle azul 2775. Azul 2775, prossiga. Nessa proa a gente vai sair visual com a pista? 3775, visual com aeródromo. Chanel 6211, decolou 38, controle 1, 3 0 2 8 0 1 1. 080, marquei 610, ó. Boa noite, 85, bom dia, para a aeronave da companhia, alinhar e manter pistando 0. Acompanhar a aeronave da companhia, alinhar e manter 90, boa noite, 0. Matei 2000 pés, azul 2775, não está indo com referência visual. Azul 2775, suba para 2000 pés, curva agora à esquerda da proa 290 para o sequenciamento. Esquerda 290 para sequenciamento, 275. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6219. Passarei do 2229, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado e elétrico que seja para estabilizar. 2000 para estar estabilizado, passarei do 2229. Autorizado, decolagem pista na 0, ventura 90 graus, 99. Livre decolagem da 90, 93. Eu vi a PVL, Controle 1, 5-0, 1-9. Ano 649, bom dia, minha chegada é bom, fiquei com a nuvem de voo 060. Via 060, minha voz normal. É, confirma esquerda 275 para azul 275. Vai ter esquerda na 275. 275, azul 275. Vale, companhia. Uno 093, decolagem aos 40, controle 120, decimal 80. 2080, bom dia. Autorizar ataque até o ponto de espera, e aí, no ponto de espera torre, 1-8-9-5, adjunção 1-9-0-8 no momento. 1-0-8, livre taxa até o ponto de espera, quando lá, 1-8-9-6-2-2-5, muito obrigado, senhorita, bom trabalho. O 1-0-9-3 decolou o árvore. 1-0-9-3, bom dia, contato radar, cima 2-3-9-0, via sem árvore. 3-6-0, árvore, 1-0-9-3. Caso 2-7-7-5, vai manter essa proa por 12 milhas. Até a proa por quanto? 12 milhas. Por 12 milhas, 2-7-7-5. O azul 4-9-5-8, desce para 3.000 pés. Fui, tuna na 3 e para autorizado a LSF, reposto estabilizado. Gente, 3.000, tuna na presente, reposto estabilizado, azul 4-9-5-8. Eu estou pensando que você confirma no ajuste, eu vou 0-9-8. Controle igual a 0-9-3? Possível. Você aprou ainda mais umas 3 milhas aí para sair da formação, após curva direita. Gente, eu vou no 0-9-3, após o desvio, vou e elevo. Após elevo, 0-9-3. Controle, poderia confirmar o vento novamente, só de 2775? 2775, vento de 190 graus com 19 nós. Gente, é com 2775. Zero com o lote certo. Ok, Salvador é o Xanam 6225. Muito bom dia, pronto, espera pronto. Xanel 6225, bom dia, mantenha um ponto de espera pista no zero, senhor. Uma peça de espera 00, 6225. 2775, curva agora esquerda na proa 230, seu limite vai ser uma transição por 9 milhas. Esquerda 230, 9 milhas, 2775. Continua a aproximação, chama externo do embaixador, estando o passarelo 2229. Aí o Mike, a solicita autorização de rebote, parado aqui na... na posição 14 remota até o pier número 9. Autorizado, reporte término Mike Oscar Sierra. Positivo no término Mike Oscar Sierra, Sola na grava. Cinco decolador 243, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, galera. Salvador, bom dia, voo 1865. 1865, contato radar, subatejo 360, via Cedarba. Na porta do excelente, para o 360, 1865. A possibilidade de pouso na 17 com base para a direita? Confirme esse visual com campo, parceiro. Afirma. Gente, plano cancelado agora aos 4-4, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista 1-0, chame final, trabalho travado, parceiro 2-2-2-9. Ok, passará na final da 17, parceiro 2-2-9. Puxa número 225, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus com 2-2-9. Livre, alinhar e decolar, pista 1-0, rata aí a 2-2-5. Olha azul 2775 solicita desvio à esquerda proa 190 devido informações. 2775 vocês vão na proa 140 para interceptar o localizador? Sim, que vão na proa 140, 2775. É, só que a gente solicita a vetoração novamente para 17, não podemos cruzar na 190 devido ao nosso limitante. O azul 275, você vai interceptar o localizador no ILS, você vai girar a base para 1-7. Gente, vai interceptar o LOC e girar a base para 1-7, 2-7-7-5. 1-8-6-6, vai mantendo a proa 250, 250 por 5 milhas após o voo direto elétrico. O gol 1-8-5, após o desvio está autorizado, vai elétrico. Após o desvio direto elétrico, gol 1-8-6-6. Gente, 120 graus, correção 190 graus com o de nosso. 190 com 20, gente, cadê? Alternativa 1-2-5-8. Recife 260-288, bola 093. Bola 649, desça para 4.000 pés, o ajuste é 9-0-1-7. 4-0-0-1-7, bolinha 4-0-1-7. O 2775 dá pra ele ter condições de descer pra 1.500. O 2775 inicialmente mantinha 2.010, aguarde. Aguarde. O voo 865 tá curvando à direita, o voo elefa. Gente, o voo 865. Estabilizado 4958. Estabilizado 4958, chame 2, Salvador, na frequência, no 8995. Salvador, 2895, boa. É 6225 do Marcos 47, eu chamo agora o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 6225. Em Salvador, o azul 4958, final do LS, propõe girar base para o 7. Azul 4958, bom dia, tráfego ainda no estado, ajuste no 017, confirme o presidente Luz te avistando para cancelamento do plano. Afirmativo, na final da DA solicita pernas da 1-7, base da 1-7. Passarito 2229 no solo aos 4-7, libera a pista taxiway Lima e para ingresso parte principal, chame solo 121-1. Via Lima 121-1-2-2, obrigado. Azul 4958, então plano cancelado aos 4-8, senhor. Autorizado curva à esquerda, por gentileza encurte a base para evitar ser o número 2 ao pouso e chame base para final pista 1-7 com trem, cheque de trem azul 2775. Sim, você está passando o trabalho, vai encurtar a base, formará, está ligado azul 4958, boa. Confirma, azul 4958. Alfa Romeo, terminou o rebote, bom dia. Salva, Salvador 2229, Batalha na Lima, Libra. Batalha 2229, autorizado, táxi via Lima, ingresso Pátio 1, remota 1, 2 do Pátio 1. Ok, Lima, Pátio, na remota 2, obrigado. 2775, estabilizou? Esquerda pro 230, vem pra frente mais fácil. 625, após desvio e eletro. Após desvio e eletro, 625. Após 2775, vai chamar a torre para prosseguir para a pista 197. Chame na sequência, 8, pessoal 95. 1895, após 2775. 1865, chame C35, na frequência 12290, alternativa 2268. 360288, bom dia. Boa noite, C5. C75, bom dia. Tráfego ainda 9 estável, ajuste no 08. Confirme, senhor Itá. Intenções é cancelar o plano quando o visual é para a base para a pista no 7? Já está visual, segue base para o 7, azul 2775. Azul 2775, por gentileza, confirme. Intenções é cancelar o plano instrumento para pouso visual para a pista no 7? Afirmo. 775, continua a aproximação, aguarde autorização para. Aguarde cancelamento do plano 2775. Aguarde cancelamento, azul 2775. Está autorizado para seguir na descida, azul 2775. Azul 4958, pouso autorizado, pista 17, vento 200 graus, 209. Autorizado, pouso 17, 4958. Azul 2775, plano cancelado ao 50, autorizado, curva à esquerda, base pela direita, pista 17, chame base para final, pista 17, fica embaixo da base 2775. Azul 2775, plano cancelado ao 50, confirme se recebe a torção alerta. Então, o azul 2775 está iniciando o procedimento de arremetida. Vai iniciar novos vetores para pouso 17. Solicita vetoração para arremetida. 2775, suba para 2000 pés e chame controle Salvador, frequência 120.8. Chama controle 120.8, azul 2775. Controle ao azul 2775 no retorno, solicita vetores para novo procedimento da 17. Da 17 ou da 10, azul 2775? Da 17, no 0 está acima do nosso limite. Para ingresso no grande pátio, chame sol, frequência 121, décima 1. Então, esquerda na Lima, para o pátio, pode ser o quarto, pode? 121, décima 1. 21, 1 no solo, boa. Solicito então alternar vitória da conquista da presente. Firme alternativa, azul 2775. Alternativa do plano é Recife e a gente optou por alternar vitória da conquista 2775. Firme acordar no pátio, azul 4950. Rissa, poderia confirmar o vento para nós zero pela última vez para a gente fazer uma aproximação? O vento é 180 graus com 24 nós. Está alternando da presente vitória da conquista azul 2775 para o ideal? Estudo inicialmente a um nível de voo 160 e aguardo para voar eleva. 160 eleva, azul 2775, mantenha a prova da presente? Estimativa, até cruzar o nível de voo 050. Na mesma proa até o 050, azul 2775. Meu nome é 452, condições de Salvador? Copiou, você está prosseguindo. Seu vento é para 2006, o ajuste é 0 no 8, o vento de 1 a 8 graus com 22 nós. cerca de 800 pés e está de 2 mil metros. Reporte estabilizado. 2018, voo 649, reporte estabilizado. 2075, informa o nível solicitado para a vitória da conquista. Azul 2775, pode seguir no 160 para a vitória da conquista. Subir mantendo 160, aguardando para voar a vitória da conquista. 160, mantendo a presente para a vitória da conquista. Para minha vez, chame o centro Recife, na frequência 2000.0, alternativa 2848. 260288, obrigado senhorita, bom trabalho, até a próxima. Obrigado. Azul 2775, tem condições de voar direto vitória da conquista, ela presente? Afirmo, voa vitória da conquista, ela presente, 2775. Tá voando vitória da conquista, ela presente, Azul 2775. Gente. Escuta, pra remota, a prevista é 4 no meu, se voando pro realizador. 24 no meu da Rio de Janeiro, no horário do 649, chame torre na frequência 8.95. 295, 649, pode crer. Foi bom 649, estabilizado X-ray da 10 visual. Voo no 649, ainda não avistado, informa a pista livre, vento de 180 graus, 23 nós, pista 10, chuva leve e pista molhada. Azul 2775, mude o transporte para 5013. Azul 2775, controle Salvador. Na escuta, controle 2775. Tio Costa, transporte para 5013. 2775. Quem chamou para a cópia, o Rio 5975? 973. Autorizado Serra Brava, Serra Vista, para Serra Brava, Romeu Foxtrot. Criança de Luma 7, curva de voo 330. Da Cola da Pistão 0, com primeira curva à esquerda. Saída Fuca, Jamo, Aru. Transponder 5417, controle Salvador, pela uma frequência 120, decimal 80. Controle Salvador, copio as 2775. O 2775 aguarde o motor irá informar as condições de vitória da conquista. Assim escutar. Uno 649, o solo 59, ao livrar a pista, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, ao livrar, o nome é a página 9. Pelo 649, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, posição 06, agora no 649. Controle 2775, controle Salvador. Na escuta, controle 2775. É, vitória da conquista 1500 pés com visibilidade maior que 10, vento de 150 graus com 15 nós. Então, 275 está visual em coberto. Ciente, 2775.